doutrina não mata, doutrina não dói. Doutrina é remédio pra alma doente. Doutrina não fere, também não destrói. Doutrina conserta a vida do crente. Não sei a razão por que existem tantos que não admitem falar a verdade. Dizem que a doutrina afugenta os crentes e só faz criar mais dificuldade. Pois eu quero ver crente atrapalhado de qualquer maneira penetrar no céu. A verdade dói, mas tem que ser dita. Fale, pois, sem medo, receba o troféu. Doutrina não mata, doutrina não dói. Doutrina é remédio pra alma doente. Doutrina não fere, também não destrói. Doutrina conserta a vida do crente. Nada funciona sem ter disciplina. Tudo tem que haver ordem e decência. A Bíblia exorta, mas nos edifica. Ela nos ensina a termos prudência. Só há dois caminhos, duas opções. É céu ou inferno, tem que decidir. Crente meio termo pra Deus não existe. Escolha, portanto, a quem quer seguir. Doutrina não mata, doutrina não dói. Doutrina é remédio pra alma doente. Doutrina não fere, também não destrói. Doutrina conserta a vida do crente. Crente verdadeiro tem que destacar. Ele é o sal da terra e a luz do mundo. Nele tem que haver o bom cheiro de Cristo e dele emanar um amor profundo. Usos e costumes têm que ser decentes para que todos vejam Jesus Cristo em nós. Seja obediente à santa doutrina, ouça com humildade a divina voz. Doutrina não mata, doutrina não dói. Doutrina é remédio pra alma doente. Doutrina não fere, também não destrói. Doutrina conserta a vida do crente. Doutrina não mata, doutrina não dói. Doutrina é remédio pra alma doente. Doutrina não fere, também não destrói. Doutrina conserta a vida do crente.